Saudações, moleque. Cada verso é o último, caralho. Eles nunca entenderão. Guardo uma parada pra você, ó. Deve se estar disposto a desistir do que é pra se tornar o que vai ser, tá ligado? Jetson no beat. Deus que me perdoe, mas cometi alguns excessos. Tô vivendo como se não houvesse amanhã. Com os furaféios meu no front, paciente mirando longe. Importante competir, a filosofia van. Como sempre sem concorrente, como sempre alavancando. Os de sempre, a todo momento pensando em ganhos. Dá pra irmão-se a diferença entre o veneno e a cura e a dose. Só os próprios pecados que realmente faz santo homem diferente. Gosto ou não sigo em frente, queiro ou não tô à frente. Competindo contra a minha melhor versão. Big C, R7, o Messi, o mutante, atípica, uma década com nome e assombrando os picos. Com trecho bíblico, na bio zero vivência. Na palavra eles passam por meu perfil, mas não da minha quebrada. O que quiser não está querendo. O alvo nas costas eu trago do berço. Não culpa Deus por meus fracassos, nem ao diabo pelas escolhas erradas. Ninguém vai me dizer o que faço, ninguém vai me ditar as palavras. Ambicioso, extremamente vaidoso, não vou me explicar pra ninguém. Pressentimento ruim eu tenho o tempo todo, só que fé também. Eles dizem que eu mereço mais reconhecimento. Eu entendo, alguns nunca entenderão. Nada é mais valioso que sua liberdade. Aí, olhe pra mim, descome a precisão. Sucesso é lealdade e honra minha família. Poder e fama é ilusão. Nada menos que tudo, já direcionei minhas filhas. Morrer pelos nossos é obrigação. Quem fala a verdade não merece castigo. Talvez por isso é tanta bênção, irmão. Quem anda com santo tem acesso ao paraíso, mas no inferno continuam sem proteção. Transformei tudo que tentou derrubar em combustível. Caí pra selva e voltei com o pão. Eu continuo a noite com sono tranquilo. Eu continuo em ascensão. Deus que me perdoe, mas cometi alguns excessos. Tô vivendo como se não houvesse amanhã. Com os furaféios meu no front, paciente mirando longe. Onde importante competir é filosofia van. Como sempre sem concorrente, como sempre alavancando. Os de sempre, a todo momento pensando em ganhos. Tá firmão-se a diferença entre o veneno e a cura e a dose. Só os próprios pecados que realmente faz santo homem.